sorte de encontrar você. Que debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor. Troca de lugar. A gente brinca, a gente brinca de brigar. E chora de rir, fica de mal. Coisas de casal, coisas de casal. Fica de mal, coisas de casal. Tive sorte de encontrar você. Que debocha do meu jeito de ser. Coisas de casal. Chora de rir, fica de mal. Coisas de casal. I'm